Vento. Na Geografia Rock. O tempo ainda segue muito instável nesta terça-feira por todo o norte do Brasil e o risco de temporais ainda segue elevado sobre o Amazonas, Pará, Amapá e também sobre áreas do sul de Roraima, mas a capital Boa Vista ainda vai ter um dia ensolarado e com temperaturas elevadas. Tem condições para chuva entre a tarde e a noite, com risco de trovoadas, mas de forma muito isolada. A chuva acontece intercalando vários períodos de melhoria sobre áreas do estado do Tocantins e nas capitais Porto Velho e Rio Branco, e a chuva pode vir com moderada forte intensidade, com risco para trovoadas ao longo desta terça-feira. A máxima chega aos 35 graus em Boa Vista, 29 graus em Manaus e 31 graus na capital, Porto Velho. Nesta terça-feira, a circulação de ventos ainda segue transportando muita umidade para a região sul do Brasil, mas o avanço de uma nova frente fria vai provocar muita chuva sobre grande parte do interior da região. O céu vai ficar nublado, chove em vários momentos, com risco de temporais, na região de Foz do Iguaçu, por todo o interior do Paraná, oeste de Santa Catarina e também sobre áreas do norte do Rio Grande do Sul. As demais áreas da região ainda seguem com condições para chuva em vários momentos, mas as instabilidades já perdem força e o dia vai ser marcado por muita nebulosidade por todo o centro-sul do Rio Grande do Sul. O risco de temporais também se eleva sobre a capital Curitiba, região do Vale do Itajaí, em Florianópolis e por todo o litoral gaúcho. Tem condições para chuva forte e volumosa no decorrer do dia. As temperaturas ainda vão seguir baixas. A máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre. Máxima de 24 graus em Curitiba e em Florianópolis o dia começa com 22 e a máxima não passa dos 25 graus. Nesta terça-feira, o sol volta a aparecer bem mais sobre a costa norte da região, mas ainda tem risco para temporais no litoral do Maranhão, por todo o litoral do Piauí e também do Ceará, o que inclui a região de Fortaleza, mas o calor volta a ser destaque e o ar fica muito abafado no decorrer do dia. Chove com moderada forte intensidade, com risco de trovoadas, na capital Teresina e também sobre áreas da costa leste do Nordeste. A capital Salvador ainda vai ter um dia de sol, com pouca nebulosidade e sem expectativa para a chuva. As demais áreas do interior do Nordeste seguem com tempo firme nesta terça-feira, mas pode chover com moderada intensidade sobre áreas do sul da Bahia no decorrer do dia. A máxima chega aos 32 graus em Salvador, 30 graus em Teresina e 30 graus também na capital Fortaleza. Nesta terça-feira, a circulação de ventos aumenta as instabilidades sobre o estado de São Paulo e o risco de temporais aumenta no decorrer do dia por todo o centro e sul paulista, inclusive no litoral. Mas o sol ainda vai predominar e as temperaturas se elevam ao longo do dia. Volta a chover entre a tarde e a noite, com risco de raios, trovoadas e rajadas de vento em todas as regiões paulistas, inclusive na capital. Também tem expectativa para chuva forte sobre áreas do centro e sul de Minas Gerais, inclusive na capital Belo Horizonte. As demais áreas do oeste, também a região do Vale do Rio Doce, seguem com chuva de forma isolada e mal distribuída. No Espírito Santo, os ventos que sopram do mar aumentam a nebulosidade sobre grande parte do centro e norte capixaba e tem condições para chuva fraca e passageira ao longo do dia, inclusive em Vitória. O tempo vai seguir firme no sul do Espírito Santo e também sobre áreas do norte do Rio de Janeiro, mas tem previsão para chuva com moderada forte intensidade sobre áreas do sul fluminense e também na cidade do Rio, mas as temperaturas se elevam em relação aos últimos dias e faz bastante calor. A máxima chega aos 30 graus em Belo Horizonte, 28 graus em São Paulo, máxima de 31 graus em Vitória e no Rio de Janeiro, máxima de 33 graus. Nesta terça-feira, a circulação de ventos vai transportar muita umidade para as áreas do sul de Mato Grosso do Sul. E a chuva acontece em vários momentos, com risco para temporais, inclusive na capital Campo Grande. As demais áreas do estado ainda seguem com muito calor e chuva intercalando vários períodos de melhoria. Tem risco para temporais também no Distrito Federal no decorrer do dia. Mas as pancadas de chuva ainda intercalam grandes aberturas de sol. O calor ainda segue sendo destaque, sobretudo o estado de Goiás e também em Mato Grosso e tem condições para chuva de forma muito isolada e irregular em Goiânia, Cuiabá e também nas demais áreas do estado de Mato Grosso. A máxima chega aos 35 graus em Cuiabá, 28 graus em Brasília, 30 graus em Goiânia e também na capital Campo Grande. Nesta terça-feira, uma nova frente fria vai avançar sobre a região sul do Brasil e reforçar as nuvens de chuva por todo o interior da região. O céu vai ficar nublado e tem risco para temporais em vários momentos do dia, sobre o oeste do Paraná, de Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul. As instabilidades também aumentam no sul de Mato Grosso do Sul e pode chover forte em vários momentos do dia. No estado de São Paulo, o sol ainda predomina, faz calor, mas o risco de temporais já aumenta entre a tarde e a noite, por toda as áreas do estado. Em Belo Horizonte, o calor ainda vai seguir sendo destaque e pode chover com moderada forte intensidade, com risco de trovoadas a partir da tarde. As demais áreas do centro-oeste do Brasil ainda seguem com muito calor, mas já aumenta o risco para temporais em Brasília no decorrer do dia. Não tem expectativa para chuva em áreas do norte da Bahia, também no interior nordestino, mas o sol já volta a aparecer mais e o risco de temporais ainda segue elevado no litoral do Maranhão, Piauí e também sobre a capital Fortaleza. Tem condições para chuva em vários momentos em Manaus, Belém e também em Macapá. O risco para temporais ainda segue muito elevado sobre estas regiões. A máxima chega aos 33 graus no Rio de Janeiro, com possibilidade para chuva a partir da tarde, máxima de 35 graus em Cuiabá, 29 graus em Manaus e em Porto Alegre a mínima começa com 19 e a máxima não passa dos 23 graus. Na Geografia Rock.